príncipe que me beije dormindo e também quando acordar, que me traga de manhã café na cama, que me leve nos seus braços pro chuveiro, banho de sol e lua de mel. E que meu café eu mesma tenha que passar. Sou uma mulher sem homem, como tantas outras que estão a me escutar. É o forró, cachorra, anda molesta. Dormindo e também quando acordar, que me traga de manhã café na cama, que me leve nos seus braços pro chuveiro, banho de sol e lua de mel. Que me resta é o direito.